Hallo, testje. Mel Rockson, your online radio station. Bem, meus amigos, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui na Neo Rock Zone, hoje dia 4 de julho, são 20 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo também no Facebook para o programa semanal. Já temos aqui pessoas na live. Estamos nos preparando aqui para mais um programa de rock na Neo Rock Zone. Hoje temos um programa com alguns pedidos de ouvintes que nós vamos tocar aqui e algumas músicas que a gente separou para vocês ouvirem aí, tá legal? Hoje é o programa de número 49 da história da rádio, né? Já são 49 programas, a gente iniciou aí a primeira transmissão ao vivo, foi no dia 6 de abril de 2017. Hoje, então, 4 de julho de 2019, já são mais de 2 anos na história da rádio. Tivemos aí pequenos hiatos nas transmissões, mas a rádio nunca morreu. Como eu disse da última vez que eu tive que parar de transmitir ao vivo por algum tempo, a rádio nunca morreu, ela só estava dormindo. E agora ela voltou, a gente fez um programa aí há 2 semanas, e agora estamos com o programa de número 49. No próximo programa, o 50, a gente vai ter um especialzinho. Mais pro final do programa eu anuncio para vocês, certo? Então nós vamos iniciar o programa de hoje com uma banda formada em 1981 no Texas pelos irmãos Abbott. Por incrível que possa parecer, era uma banda de glam hard rock com o vocalista Terry Glaze. A partir do Power Metal, o álbum de 88... Phil Anselmo deu um ar mais pesado aos sons, já que vinha de uma banda de hard rock de New Orleans, chamada Razor White. Mas é a partir do álbum de 90, Cowboys From Hell, que a banda explode de vez. Foram 40 milhões de álbuns vendidos na história da banda de 81 a 2003. Essa vem do 7º álbum de estúdio, chamado Far Beyond Driven, de 1994. A gente vai curtir para abrir o programa de hoje, então, Pantera com I'm Broken. Yeah. Aí começamos muito bem com Pantera, I'm Broken, porrada para começar a noite de hoje, essa noite fria de São Paulo. Estamos ao vivo aqui na Neo Rock Zone, são 8 horas e 6 minutos, temos aí na escuta o Luiz Akel, nosso amigo aí de São Paulo, ouvindo a gente. Um abraço, Luiz, e vamos continuar com o programa de hoje. Agora a gente vai com uma banda, mais uma banda de 81, por coincidência aqui com Pantera. Essa banda de 81 foi formada em Sydney, na Austrália. Eles ficaram conhecidos por abordar temas políticos e assuntos controversos nas músicas, como drogas, racismo e moradores de rua. O nome da banda foi dado em homenagem a uma tirinha da revista Mad, americana. No início, sua música era um indie rock influenciado pelo ska. Com o tempo, o som migrou para um hard rock. Para evitar problemas legais, houve uma pequena adaptação feita no nome. Então esse é um pedido do Birigui, lá de Gold Coast, na Austrália, nosso brother lá, Birigui. A gente vai curtir então, na segunda música da noite de hoje, Clarity of Mind com Spy vs. Spy. Zone, you're on Online Radio Station. Aí tivemos grande Spy vs Spy com Clarity of Mind aqui na Neo Rock Zone. Essa foi especial pro Birigui, que tava ouvindo a gente aí lá direto de Gold Coast na Austrália. Tá saindo pro trabalho agora, mas por isso que eu coloquei a dele logo no começo, que eu sabia que ele ia ouvir e depois ia sair. Mas valeu, escuta a gravação depois. Valeu, Birigui. Eu tava falando aí do nome da banda, era Spy vs Spy, que eles colocaram em homenagem à tirinha da Mad, que vocês veem quando tem a Mad. No final da Mad sempre tinha uma tirinha com um agente branquinho e um agente pretinho, era o Spy vs Spy. Então agora, para não ter problemas com a revista Mad, o nome da banda ficou V Spy V Spy. Então continua quase igual, mas com esse V no começo, eles evitam problemas com a revista Mad, certo? Então vamos continuar o programa aí. A gente vai agora com uma banda de Chicago formada em 1978, por Jim Patrick e Frankie Sullivan. O som sempre girou entre o hard rock e o pop rock. É mais conhecida pela banda que toca na trilha sonora do rock, com Eye of the Tiger e Burning Heart, de 82 e 85 respectivamente. Mas hoje a gente vai ouvir um som do álbum de 84 chamado Vital Signs. A banda é Survivor e o som se chama I Can't Hold Back. Vamos lá. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night. Now it's time to treat those Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Survivor com I Can't Hold Back aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 17 minutos do dia 4 de julho e a gente está ao vivo com o programa número 49. Já são 49 programas na história da rádio, que aí tem mais de 2 anos. E estamos tocando sempre o melhor do rock and roll para vocês, certo? Vamos continuar com o programa então. A gente vai curtir agora uma banda de heavy metal alemã, formada em 1976 na cidade de Solingen. Mas as origens da banda são do final dos anos 60, quando ainda se chamava Band X. O guitarrista Wolf Hoffmann continua na banda desde sua formação e o vocalista Udo Dirk Schneider deixou a banda em 97, quando saiu em carreira solo. São 15 álbuns na carreira e a gente vai com um de seus maiores hits de todos os tempos. De 1983, a gente vai curtir Accept com Balls to the Wall. We'll be right back. Online Radio Station. Aí, heavy metal alemão aqui na Neo Rock Zone, Accept com Balls to the Wall, grande som. Não sei como ainda não tinha tocado esse som em quase 50 programas, mas tá aí, dívida paga, Accept ao vivo na Neo Rock Zone. Temos aí o Luiz Olavo na nossa live, tá curtindo aí também, amigo nosso lá do Emily desde os tempos do colégio. A Baby Hackel lá direto de Ilhabela ouvindo a gente também, muito obrigado. E eu queria convidar vocês para ouvir os nossos programas passados. Quem não tem oportunidade de ouvir o programa ao vivo, a gente grava os programas e aí coloca eles num site chamado archive.org. Então você acessa lá www.archive.org e aí tem uma barra de procura, você coloca lá Neo Rock Zone, o nome da rádio. Vão aparecer lá quase todos os programas que a gente já fez desde o início da história da rádio. Tem até os programas pilotos que a gente fez, que não foram ao vivo, mas a gente gravou lá. Você pode ouvir todos os programas, você pode ouvir lá no site, você pode baixar em MP3, colocar no seu pendrive, ouvir no carro. Enfim, dá para ouvir de todas as maneiras aí, curtir os nossos programas antigos e não perdê-los, né, que é o mais importante. Então a gente está sempre gravando e colocando os programas lá para quem não pode ouvir ao vivo, ouve depois o gravado, certo? Então, o nosso programa, esse aqui, quando terminar o programa, mais ou menos uma hora depois, ele já vai estar online. Quem então não tiver oportunidade, entra lá no archive.org e curte os nossos programas antigos. Legal? Muito bom. Queria agradecer também o Carlos Pérez, que está ouvindo a gente aí também, está sempre ouvindo a gente toda semana. Muito obrigado por ouvir a rádio aí, valeu mesmo. Certo? Então vamos continuar aí o nosso programa. Agora a gente vai com mais um pedido de um ouvinte nosso. É uma banda americana brasileira com pouco mais de 4 anos de história, com som garage punk, com toques de doom metal, e é formada por Jim Boone, que é americano, William Paiva e Carlos Mota, os dois brasileiros. São 3 álbuns aí na carreira, sendo um deles ao vivo. Esse é um pedido do Eric Tedesco, também ouvinte nosso aí, e vai estrear aqui na Neo Rock Zone. Essa vem do álbum chamado World War 3. A gente vai curtir More Casualties, e a banda chama War Industries Incorporated. Are you? esse foi o pedido do Eric Tedesco aqui na Neo Rock Zone War Industries Incorporated com More Casualties. Pegada monstra e pesada dessa banda americano-brasileira. Muito legal. É isso aí, vamos continuar com o programa. Agora a gente vai com uma banda escocesa formada em 1968, em Dunfermline. Em 1970 eles se mudaram para Londres e lançaram seu álbum de estreia em 1971. Desde então, são 24 álbuns, são 24 discos em mais de 50 anos de história. Foram muitas mudanças no lineup, mas hoje ele conta com Carl Sentence nos vocais, Pete Agnew no baixo, Jimmy Morrison na guitarra e Lee Agnew na bateria. Essa música vem do álbum Two Axes de 1982. A gente vai curtir então Nazaré com Love Leads to Madness. Your online radio station. Aí tivemos Nazaré, uma balada chamada Love Leads to Madness. Grande som aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 34 minutos e a gente vai continuando com o programa, agora com o último pedido de ouvinte dessa semana. A gente vai com uma cantora americana nascida em 1943 no Texas, compositora e uma das mais conhecidas rockstars de todos os tempos. Ela lançou 3 álbuns em vida e o quarto, chamado Pearl, foi lançado em janeiro de 71, apenas 3 meses após sua morte, aos 27 anos de idade, de overdose de heroína. E alcançou o primeiro lugar na Billboard. Ela fez parte da Big Brother and the Holding Company, dessa banda, mas depois teve 2 bandas para acompanhá-la nos shows. A primeira delas chamada Cosmic Blues Band e depois a Full Tilt Boogie Band. Ela entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 1995. A gente vai então com esse pedido do Davi Santos. E essa é a última gravação dela antes de falecer. A gente vai curtir a grande, inesquecível Janis Joplin com Mercedes-Benz. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. Aí, grande som, Janis Joplin, Mercedes-Benz. A minha esposa Camila, que tá aqui ao lado, ela sempre canta esse verso pra mim. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Ainda não deu, mas quem sabe, logo logo a gente chega lá, certo? É isso aí, vamos continuar o nosso programa. Valeu, Davi, pelo pedido. Faça sempre pedidos aí na rádio que a gente atende na medida do possível. Legal? Vamos lá. Agora a gente vai com uma banda nacional, que é raro a gente tocar aqui, mas a gente já fez até programas só de rock nacional. A gente vai então com uma banda nacional formada em Uruçanga, Santa Catarina, nos anos 80. Já são várias formações e componentes, mas a mais atual conta com Gera Fornaza na guitarra, base e voz, Duda Trombin na guitarra solo, Marcos Birolo no baixo e Bicudo na bateria. A banda faz um hard rock com letras próprias muito competente. Então a gente vai curtir agora Banda Alheia com Válvula de Escape. Eu já fiz de tudo na Minha Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Banda Alheia com Válvula de Escape. Eu tive a oportunidade de conhecer o Gera Fornaza lá em Santa Catarina, um cara muito gente boa, apesar de ainda não ter tido a oportunidade de assistir a banda ao vivo. Mas eles têm esse álbum, tem um outro álbum duplo com versões diferentes e tem um DVD gravado, se eu não me engano, num teatro em Joinville ou Criciúma, não me lembro bem. Mas um show muito bem produzido, participações especiais aí do Nazi, outras participações especiais com as músicas deles, com uma roupagem acústica muito legal, DVD. Quem tiver oportunidade, procura no YouTube. Gera Fornaza e Banda Alheia, show muito legal, vale a pena. Valeu, é isso aí. Agora a gente vai continuar. Agora a gente vai com um americano de Salinas, da Califórnia. Esse vocalista já passou por inúmeras bandas, além de sua carreira solo de sucesso. Além de vocalista, ele é guitarrista, compositor e empresário também. Ele tem restaurantes pelos Estados Unidos e no México. Ele criou a Tequila Cabo Wabo e o Room Beach Bar. Mas ele é muito mais conhecido pela sua carreira na banda Montrose e no Van Halen, além do Chicken Foot e The Circle, que são suas bandas atuais. Então a gente vai com uma da carreira solo dele e parte da trilha sonora do filme Over the Top com o Sylvester Stallone. A gente vai curtir Sammy Hagar com Winner Takes It All. We'll be right back. Esse foi Sammy Hagar com Winner Takes It All. Eu falei o nome do filme Over the Top do Stallone. Aqui no Brasil ele é mais conhecido como Falcão, o campeão dos campeões, quando ele faz braço de ferro, participa de um campeonato, tenta reconectar com o filho. É um filme bem legal, assim, dos anos 80. E essa música faz parte da trilha sonora. E eu queria convidar todo mundo que ouve aqui a nossa rádio e participa da live também para acessar o site Big Rock and Roll, www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias de rock, promoções, resenhas de shows. Eu tenho a oportunidade, às vezes, de fazer algumas resenhas aí de shows. O último que eu fui faz umas 3 semanas, mais ou menos, foi da banda chamada Led Zeppelin. É uma banda tributo ao Led Zeppelin, direto de Los Angeles, Estados Unidos. Eles fizeram um show no Teatro Bradesco. Acompanhamos o show, fizemos a resenha e está lá publicado no site Big Rock and Roll. Vocês podem conferir lá outras resenhas, matérias, todas as notícias sobre o rock. Além disso, tem a rádio Big Rock and Roll, que fica online 24 horas por dia. Você ouve o melhor do classic rock, rock nacional também. Então acessem lá www.bigrockandroll.com e curtam tudo sobre rock. A Juliana, que é a proprietária do site, está sempre aí ouvindo a gente também. Muito obrigado pela parceria. É isso aí, vamos continuar o nosso programa então. A gente vai agora com uma banda californiana formada em 1970 em San José. Já são quase 50 anos na estrada e podem ser divididos em 3 períodos. De 70 a 75, com Tom Johnston nos vocais, com um som mais voltado para o rock. Aí de 75 até 82, o grande Michael McDonald assumiu os vocais e a banda foi para um lado mais soul music. E desde 87, a banda parou aí de 82 a 87, em 87 o Tom Johnston voltou novamente aos vocais e o Michael McDonald ainda faz contribuições esporádicas aí, participando de alguns shows e etc. Então a de hoje vem da primeira fase, chamada, o álbum chama-se The Captain and Me. A gente vai curtir então The Doobie Brothers com Long Train Running. Rock Zone, your online radio station. É um grande som. Doobie Brothers faz um som espetacular, um balanço, apesar de ser da primeira fase, que é a fase de rock, mas tem um som muito legal nesse som. Doobie Brothers é sensacional. Já tocamos mais vezes aqui na rádio, mas tocamos agora pela primeira vez Long Train Running, que é um clássico do Doobie Brothers. Valeu, muito bom. Agora a gente vai continuar com uma das maiores e mais longevas bandas de rock da história. Formada em 1962 em Londres, teve poucas alterações no seu line-up oficial e nenhuma mudança desde 1993. Sim, formada em 62 e continua nativa até hoje. Em 93, Bill Wyman saiu para sua carreira solo. Um dos líderes da British Invasion, das bandas inglesas que deram, que entraram nos Estados Unidos em 64, e o que fez com que a juventude americana se identificasse com a sua postura rebelde na contracultura dos anos 60. Eles estão no Rock and Roll Hall of Fame desde 1989, e a gente vai curtir então The Rolling Stones, Waiting on a Friend. Yeah. baladinha fantástica do The Rolling Stones, Waiting on a Friend, grande som. E agora a gente vai para as duas últimas músicas da noite de hoje. São duas porradas aí, uma banda mais nova, e a última a gente vai para um clássico que vocês vão ver. Essa banda de agora, que a gente vai tocar agora, é uma super banda, na verdade. A gente já explicou aqui o conceito de super banda, mas nunca é demais. Super banda é quando músicos de outras bandas consagradas se juntam para formar uma banda diferente das bandas que eles tocam, mas formam uma super banda, que são músicos consagrados que se juntam. Então essa é uma super banda de Sydney, na Austrália, formada em 2013 pelo guitarrista David Lowie. Muitos músicos já contribuíram para essa banda, que hoje conta com Lowie na guitarra, Doug Aldrich, que é do Whitesnake, na guitarra solo, Marco Mendoza no baixo, que já foi do Thin Lizzy e do Whitesnake, Dean Castronovo na bateria, que foi do Journey, ainda é do Journey, e John Corabi nos vocais. Já são 4 álbuns de estúdio nessa curta carreira. E o som de hoje, deixa eu separar aqui que eu acabei não colocando na agulha aqui. Vamos pegá-lo rapidamente para não perder tempo. Aí, agora já está na agulha aqui. O som de hoje vem do terceiro álbum de estúdio chamado Make Some Noise, que é de 2016. A gente vai curtir então The Dead Daisies com Long Way To Go. Right now, hate in the air, we're upside down. de rock de responsa do The Dead Daisies com Long Way To Go aqui na Neo Rock Zone. A gente está quase fechando o programa de hoje, são 9 horas e 4 minutos do dia 4 de julho. E a gente vai aí para a última banda de hoje, talvez o maior power trio de todos os tempos. Esta banda canadense foi formada em 1968 e teve uma história de sucesso de 50 anos com 19 álbuns de estúdio. O primeiro álbum homônimo à banda, de 74, teve John Rutsey na bateria. Os outros 18 foram com a formação definitiva, com Gary Lee nos vocais e baixo, Alex Lifeson na guitarra e o grande Neil Peart na bateria. O som de hoje ficou muito conhecido no país por ter sido escolhido como tema de abertura do seriado Profissão Perigo. Faz parte do álbum Moving Pictures, de 1981. A gente vai curtir para fechar a noite, então, Rush com Tom Sawyer. Monday warrior, mean, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for him, don't put him down this air again. His reserve a quiet defense, writing out. We'll be right back. para fechar a noite de hoje com um dos maiores clássicos do Rush, Tom Sawyer, aqui na Neo Rock Zone. Passamos um pouquinho do horário, são 9 horas e 10 minutos do dia 4 de julho. Queria agradecer a todos que ouviram o nosso programa de hoje na rádio, quem acompanhou na live do Facebook também. Muito obrigado para todos e a gente volta aí com o programa número 50, que vai ter uma surpresinha para todos aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu! Neo Rock Zone, your online radio station.